Acorde, preste atenção, olha ao seu redor, sintonize minha estação e verá um mundo melhor. Teremos a bonificação e eles terão pior. Desliga a televisão e gaste o suor, com certeza seu retorno será maior. Novamente eu chamo sua atenção, stress, como controle remoto, mudo o canal da sua televisão. É muita precisão, tiro certeiro em sua mente. São mais de mil ideias sem trocar de pente. Se preparado, tá perdido, está alienado, já foi envolvido. O que fizeram com você não vão fazer comigo. Então para, contra você stress dispara. Batidas e rimas no meio da cara, boa vontade é coisa rara. Não seja um peixe fisgado pela vara. É, escute o sinal, higiene mental, pra mim é normal, tradicional. Stress de boas ideias é o canal. Fonte perene como manancial, a dose é letal, medicina natural. Sintonize e recupere a sua moral. Mais uma vez, já estressado, meu virado. Fico pensando quantos manos chapéu atolados se procriam do meu lado. Jamais ficarei calado enquanto a realidade do problema não mudar. Se você for esperto, vim te convocar. Quem saiba dá tempo de mudar, de acordar, se ligar, revolucionar e antecipar a nossa vitória. Não faço mais parte dessa escória. Tire ideia de sua memória, simbora. O hip hop vai mudar a porra da história. Daqui não entende o mundo em sua volta. Remove a realidade aqui presente. É gente morrendo de fome, é gente morrendo doente. Do que será daqui pra frente? Será que a culpa é só do presidente? Que não fala a verdade, então invente. Cuidado com o canal que assiste. É produção em massa de demente. Deixa a mente dormente. Pega se letal. Quem for no embalo se deu mal. Passou a ser o normal. Não siga mais a alma só no visual. Deve dar pra levar o pau. E na rua ou na favela, quem não se acostuma com barigela, só vive a realidade que vive dentro dela. E pra boa ideia inteira, enfrenta a vida e não se desespera. Fé nela, isso faz muita diferença, eu sei. Quantas vezes caí, me levantei, mas nunca desesperei. Já me idealizei. Fumê, você fala, eu sei. Tô pagando até hoje por passos errados que dei. Mas cabeça erguida, tenho fé na vida. Estresse na rota da subida, recuperando sua mente perdida. É, você não tem outra saída. Abandonar a guerra não é nossa estima. Recuperar a consciência perdida. Ainda tem primãos com microfone nas mãos. Como mágica poção, expandir a noção. Começar a revolução, mas sem perder a razão da verdadeira consciência de ladrão.